Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário e também pelas mídias sociais, a minha cordial saudação. Hoje nós votamos nessa casa os projetos que autorizam a contratação dos profissionais para a área da educação. E, infelizmente, me obriguei a votar contrário, porque apresentei algumas emendas que pretendiam corrigir os projetos e as mesmas foram derrubadas pela base de governo, pelos vereadores de situação. E eu arrisco dizer que a ideia de rejeitar as emendas, que ela apenas trazia uma correção para uma correção descrita nos projetos, me parece ser muito mais por ranço político e perseguição política, porque não comprometia em nada a aprovação das emendas. Mas, infelizmente, é assim que funciona, respeitamos a democracia, tive as emendas que traziam essas correções rejeitadas, me obriguei a votar contrário. Mas, apresentei emendas para que os profissionais a serem contratados passassem por um processo seletivo, dando igualdade para que todos tivessem acesso ao emprego, e não apenas aqueles que seriam os amigos do prefeito e da atual gestão. No discurso que nós temos escutado do prefeito, de alguns vereadores da base, é um discurso de que todos nós precisamos amar Taquara, o que eu concordo plenamente, eu sou um apaixonado por Taquara, mas de que não é possível mais apontar os problemas e sequer criticar as coisas que estão acontecendo errado, ou seja, que nós temos que ter apenas olhares para as coisas boas. E eu começo a me questionar com isso. E daí eu lhe pergunto para você que está nos acompanhando. Você sabe o porquê a administração e alguns vereadores não querem que olhemos para os problemas? Porque os problemas de hoje são os mesmos problemas de ontem. São os mesmos problemas de um ano, de dois anos, de quatro anos, de cinco anos. São os mesmos problemas de 10, de 20 anos atrás. As administrações que passaram, elas não tiveram a capacidade de descruzar o braço e trabalhar para resolver os mesmos problemas de décadas da nossa cidade. E você sabe o porquê nós não conseguimos resolver esses problemas? Porque não se levanta da cadeira. Porque o prefeito, ele não escuta quem deveria escutar. Porque se tampa os ouvidos quando vem alguém da oposição e apresenta: vamos por esse caminho, quem sabe por aqui é melhor, é o ideal. Não, porque não se escuta a oposição. Porque as decisões, elas têm sido, na sua maioria predominante, extremamente política. Querem um exemplo? Nós temos trabalhando hoje na estrutura de administração municipal uma calceteira como coordenadora de posto de saúde. Ora, se é calceteira, tinha que estar lá nas obras. Nós temos um motorista ligado à área da saúde como diretor de obras. Nós temos um secretário de saúde que é de Igrejinha. É óbvio que ele não conhece a realidade e os problemas de Taquara. Nós temos uma diretora de planejamento e que em alguns momentos usou o cargo de secretária de planejamento, ora diretor, então não sei se nesse momento é secretária ou diretora, de planejamento, que é de Parobé. Gente, planejamento é planejar os problemas do município. Eu preciso conhecer a história, a realidade do município para propor as soluções. Ou seja, nós estamos vivendo ao longo dessas décadas de indicações políticas partidárias, nós estamos vivendo ao longo dessas décadas apenas de política partidária. ou quase que absolutamente política partidária e muito pouco política pública. Obrigado por mais uma vez estar aqui me direcionando a você. Fico com o meu gabinete à disposição de todos e de todas. Uma boa semana.